Vem comigo. Então vem. Existem atrações na televisão brasileira, ou pelo menos existiam, coisas de 10, 20 anos atrás, quiçá 30, porque a gente tá ficando 30. Velho. Tá mais pra 30 mesmo. É. Que eram muito boas, muito interessantes. Não necessariamente novas ou originais, mas que marcaram época e são lembradas até hoje. Seja pelos velho paia que a gente é, ou pelas novas gerações que de repente gostaram de saber como é que as pessoas interagiam com determinadas coisas do cotidiano e da sociedade. E hoje a gente vai falar de Luiz Felipe Goulart de Andrade, essa verdadeira lenda da televisão, pode-se dizer, underground brasileira, e o seu famoso Comando da Madrugada, que marcou época e até hoje é lembrado aí por diversas pessoas das mais diversas gerações. Eu sou Sebes e hoje eu tô aqui com o Pensador Louco para ressuscitar a série de avatares brasileiros. Vocês e eu vamos ter uma longa trajetória, porque o meu ofício é levar a você informação. Vem comigo! Você está ouvindo apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Fala, Pensador Louco, bem-vindo ao Apenas um Cast, tudo bom? Opa, muito bom estar de volta aqui, cara. Eu tô me sentindo já da casa. Um sinal disso é que eu tô gravando de cueca apenas. E é muito bom falar sobre Goulart de Andrade, que foi, e no que me consta, sempre vai ser um ícone, não apenas do underground, mas um ícone do jornalismo por excelência no Brasil. Exatamente. Esse cara teve mais de 60 anos de carreira, velho. Ele faleceu em 2016, a gente vai falar isso no programa. Eu conheci o Goulart de Andrade mais ou menos nos idos de 90, 91. Ele estava nessa época fazendo o famigerado Comando da Madrugada, que já tinha esse nome, porque a ideia de fazer entrevistas na madrugada não é mais ou menos dessa época dos anos 90, o final de 80, já vem bem antes. E com certeza não é do senhor Amaury Júnior, porque o Goulart de Andrade fez isso em entrevistas muito melhores bem antes também. Na verdade, o primeiro programa aqui data 1978 e veja só, na Rede Globo, o nome do programa era Plantão da Madrugada. Você tem alguma ideia de mais ou menos como era isso, Pensador? Esse Plantão da Madrugada de 78, 83? Olha, apesar de eu já estar nascido e já estar assim no fim da infância, assim no início, eu só fui conhecê-lo mesmo quando começou o Comando da Madrugada. Mas eu, pelo que eu entendi, o Plantão da Madrugada era um embrião do que viria a ser o programa mais famoso dele, só que mais contido, até por causa de ser da TV Globo, né, que naquela época era muito mais pudica do que veio a se tornar no auge dos anos 80 e 90. Realmente, Luiz Felipe Goulart de Andrade, apresentador de televisão e jornalista brasileiro, mas eu diria que tá na veia dele mais essa questão do jornalismo, eu nem diria imprensa marrom, a questão do repórter de rua, o cara que investiga a notícia a fundo mesmo. É, jornalista de campo, né? O cara que ia atrás da notícia e fazia a notícia em tempo real, enquanto ela estava acontecendo, que ele queria participar e mostrar, fazer o jornalismo enquanto ele via, enquanto ele mostrava aquilo, a realidade daquilo para o espectador. Ele transitou por diversos canais da televisão brasileira, que nem eu falei, teve o primeiro programa dele, o Plantão da Madrugada, de 78 a 83, onde ele era o apresentador. Eu acredito que foi nessa época que ficou configurado o famoso bordão dele, que acompanha ele durante toda a carreira dele, que é o famigerado Vem Comigo. Que ele fazia as apresentações das matérias, geralmente em campo, na rua mesmo, ou em frente ao local que ele ia fazer a reportagem. E ele fala, quando eu terminava, ele falava, vem comigo. e fazia com a mão assim, né? Isso. Chamando câmera, que geralmente era ele e um câmera. Exatamente. E o que acontece? A história desse bordão é interessante. Isso começou quando ele estava fazendo uma matéria numa boate. E ele tinha esse inseparável cinegrafista dele, que tinha um apelido chamado Capeta. Então, ele do nada, acho que talvez pelo barulho de uma boate, né? Ele deve ter feito assim, falou, vem comigo. O cara acompanhar ele. E isso depois ele notou que acabou ficando um jargão interessante, mas começou como um código pro cara fazer um plano sequência. Era um código entre ele e o cinegrafista, pro cinegrafista começou um plano sequência sem corte durante 20 minutos. Isso acabou virando meio que uma marca registrada. Tanto é que a imagem que vem na nossa mente, para quem assistiu o programa, para quem não assistiu, vai ter diversos links na postagem. E é difícil achar coisas da biografia dele na internet, mas em compensação não é difícil achar as matérias do Comando da Madrugada. Tem várias aí no YouTube, você pode até escolher o que você quer assistir. E você vai notar que uma coisa interessante é sempre isso: é ele em campo, com o cinegrafista, e o cara vai acompanhando. Você sente a câmera tremendo e tal, andando. Você se sente literalmente do lado dele vendo a questão toda. Até por questões orçamentárias, né? Ele não tinha capacidade do cameraman dele ter um steadicam, né? Que não balança, não trepida enquanto o cinegrafista anda. Então eles iam se aventurando pela noite, pela madrugada mesmo, assim, das grandes metrópoles nacionais. E era muito legal porque não só isso era um plano sequência, o que tornava tudo muito mais real de ser, mas também era muito de improviso, porque não era ensaiado. Às vezes, os lugares onde ele ia, as pessoas sequer sabiam que ele estava chegando para entrevistar. Era uma coisa muito espontânea. É, anos 80, né? Que, assim, ele durou até anos 2000, mas, assim, o auge dele foi da metade de 80 até mais ou menos o início de 90. Exato. Quando ele realmente teve notoriedade e uma certa fama, entre aspas. É, não, era um mundo, era outro mundo, era outro Brasil, era outras coisas. Assim, não, você às vezes, muito, o cara podia ser super famoso, né, na televisão, mas em certo canal, em certo horário. Até porque o programa dele sempre passou de noite, sempre passou altas horas da noite. Não é um programa que você fica assistindo 4 horas da tarde. Então, a massa, a grande maioria do povão realmente não sabia quem era ele. Então isso facilitava muito com o andamento do trabalho dele. É, não só isso. Quando eu comecei a assistir o Comando da Madrugada, não foi exatamente por vocação jornalística que eu tivesse, assim, na pré-adolescência, quando eu comecei a ver. Muito pelo contrário, isso foi antes da inauguração do famoso, ou infame, como vocês quiserem imaginar, Cine Privé da Band. Então, assim, na madrugada, com a televisão ali, você não era programado como era sempre uma... Você não tinha grade de programação com essa fidelidade do que ia passar, sobre o que, a quais horas. Mas você sabia que, assistindo o Goulart de Andrade, em determinado ponto, poderia assistir alguma coisa que, para um garoto pré-adolescente com cabelos crescendo na palma da mão, era muito bom de ver. Como às vezes que ele fazia cobertura de boate de striptease, que ele ia até ruas de prostíbulos e ele conversava com os homens e mulheres que faziam aquele tipo de negócio dito, entre aspas, escuso, que não era bem visto pela sociedade benéfica, e ele fazia cobertura e mostrava ali na lata e não queria nem saber. Você sabia, falando um pouquinho de curiosidade sobre o Avatar, que ele era... Como é que posso dizer? Como é que é quando você tem um padrinho ou uma madrinha famosa? Enteado, né, ou não? Ele era apadrinhado. Apadrinhado, exatamente. A madrinha dele era a Carmen Miranda. Exatamente, é verdade. Porque ele veio de uma família tradicional alagoana, né? Ele é filho de funcionário público e a mãe, se não me engano, era cantora. Sim. É, existia uma revista, né, mais ou menos nos idos de 1940 até mais ou menos anos 70, por aí, que era chamada Careta. Sim. Que até o OTA, que era da MED, participou de algumas coisas da Careta. Inclusive, o primeiro relatório OTA foi lançado pela Careta. É, foi, mas era a Careta já lá pro final da Careta, né? Porque o OTA também não é tão velho assim, né? Não, é, exato. Mas eu digo só pra situar, porque foi uma coisa que foi transcendendo gerações. E essa revista era também de humor ácido, uma coisa assim, também de muita, muita sarcasmo, muitas ironias com a sociedade. Só que era um tom mais adulto, né? Sim. E o pai era caricaturista dessa revista. Sim, sim, né? O pai dele era caricaturista de lá. Ele fazia charges e cartuns para a revista Careta, é verdade. O Goulart de Andrade sempre me chamou muita atenção, porque a maneira como ele conta uma história televisiva é bem diferente, né, do ritmo da televisão, até hoje. E aí o nosso encontro foi muito feliz, porque a gente era uma turma cheio de ideia e cheio de, digamos, ousadias e caras de pau. É, a gente tinha o nosso estilo de, enfim, uma coisa mais eletrônica, mais nervosa, de editar, e aí aquele encontro possibilitou a gente, enfim, ser contaminado e também contaminar o Goulart, né? Aquela molecada cheia de energia, e ele sempre um cara cheio de energia em todas as épocas que eu conheci o Goulart da vida dele, assim, sempre foi um cara com muito entusiasmo pela TV. Para mim ele é isso, um cara que ama a televisão. Falando sobre a carreira deste digníssimo senhor, este repórter, senhor repórter com R maiúsculo, ele iniciou a carreira dele na antiga TV Rio em 1955 num programa chamado Preto no Branco. É, em 78 ele criou o Plantão da Madrugada na Rede Globo. Pro pessoal que idolatra o Borghetti, como é que era o nome, aquele cara, Gil Gomes e tudo mais, que eram gente muito mais baseada na bizarrice do seu jeito de mostrar notícias do que qualquer outra coisa. E ele foi pai dessa galera toda, assim. Ele praticamente criou o formato de jornalismo que depois eles iriam copiar, cada um do seu jeito, cada vez mais estranho e bizarro que o outro. É, aquilo foi uma coisa meio marginal, mas nem tanto. Essa seria a visão do... Ele, tipo aquele cara, ó, Brasil, eu vou mostrar como isso aqui de verdade. Então, coisa que pouquíssima gente ou, quiçá, ninguém fazia na época. Né? Tem alguns caras que são inspirados, depois eu vou colocar alguns links de uns canais que eu descobri essa semana, são inspirados na escola do Goulart de Andrade e fazem isso hoje em dia no YouTube. Só que, realmente, o pioneiro foi ele, sem sombra de dúvidas. Então, Plantão da Madrugada, de 78 e 83 na Rede Globo, na função de apresentador, logicamente, teve o Vem Comigo na TV Gazeta, né? Durou de 83 a 84, teve ainda na TV Record, logicamente antes da época do Bispo, de 84 a 85, durou um ano só, programa Goulart de Andrade. Exato. E aí eu acredito que começa realmente o que a gente conhece, que tornou ele famoso de verdade, a escola Comando da Madrugada, que voltou a se chamar Plantão da Madrugada, só que já era na Rede Bandeirantes. A Bandeirantes, que sempre teve a alcunha do Canal do Esporte, depois que entrou a concorrência pesada com a Globo, ela viu que ela teria que dar uma diversificada em algumas coisas. E uma tentativa dessa era justamente com o Plantão da Madrugada, que também durou um ano só, 85 a 86, mas marcou presença aí o Goulart de Andrade em praticamente todas as emissoras da época, né? E aí, sim, de fato, começa a era de ouro, digamos assim, dele, no Comando da Madrugada, de 86 a 94, no SBT do senhor Senor Abravanel, que aí sim, apesar de muita gente não gostar do Silvio Santos, dizer que ele é reaça e tal, ele tem uma tendência a deixar os funcionários dele, principalmente os apresentadores, âncoras, meio soltos e deixar os caras falarem as coisas, né? E aí começou mais ou menos o estigma do Comando da Madrugada ser esse programa em que você... Bom, pelo menos o que as pessoas contam, né? Eu tenho tios, eles me falam assim que, porra, era normal a gente ir dormir e quando dava mais ou menos ali 9, 10 horas da noite, a gente acordava, ia até a sala, ligava a TV e ficava assistindo no volume baixinho, que a gente sabia que ia começar o Comando da Madrugada e a gente ia ver algumas coisas cabulosas. Então, veio que meio a marca dessa geração, dessa juventude e adolescência dos anos 80, 86 a 94, o Comando da Madrugada no SBT. É, não, foi um período... Tudo era muito novidade, né? Hoje em dia qualquer Zé Bunda com internet consegue ter acesso ao que ele quiser, quando ele quiser, em qualquer momento. A gente era meio que refém de horário e ele cumpriu esse papel maravilhosamente bem. Assim, tudo que ele mostrava era muito novidade, porque não se falava disso, tipo, na mesa do almoço, na família. Não se falava disso na escola e tudo mais. Então ele mostrava justamente uma face do Brasil que não existia fora da... Sabe, fora daquela cerquinha bonitinha, né? Fora do Brasil cenário. Exatamente. Então, de 86 a 94, o Comando da Madrugada no SBT, aí foi realmente o ápice, né? Sim. E foi o Comando da Madrugada da Rede Manchete de 94 a 97, que a gente sabe que a Rede Manchete tem todo esse histórico de ser uma TV mais visionária, digamos assim. É, o Adolfo Bloch, quando ele idealizou a Rede Manchete, ele idealizou não para ser um concorrente simples entre os outros canais concessionados de TV no país. O Adolfo Bloch, ele idealizou para ser um canal extremamente cultural, assim, um canal de alto padrão, ao contrário de mostrar simplesmente o lixo pop consumo que a população gostava de engolir. O Adolfo criou a Manchete para ser um divisor de águas cultural, realmente. Então, o nível dos programas da Manchete inicial era uma coisa estapafúrdia de bom, assim. Você via coisas ali que você não encontrava, até porque não existia TV a cabo naquela época, pelo menos não no Brasil. Não existia, você não tinha acesso àquilo, que foi realmente o que dividiu as opiniões até o ponto em que a Manchete cresceu e se tornou uma concorrência de pé igual com a Globo, basicamente. Não custa lembrar, para quem não viveu essa época, a Manchete foi a única emissora no país que conseguiu rivalizar com a Globo num produto tipo exportação da Globo, que é a novela. Exatamente. Na época em que a Manchete fazia novelas como Pantanal, Ana Raiz é Trovão, e até um pouco antes com novelas como Carmen, Corpo Santo, cara, eram novelas que eram campeãs de audiência, assim, o telespectador brasileiro se dividia. E se ele queria ver uma coisa mais água com açúcar, ou coisas meio muito maquiadas, ele ia pra Globo. Se ele queria ver uma coisa mais roots mesmo, ele ia pra Manchete, invariavelmente. E de qualquer forma, se ele quisesse ver o padrãozão do consumo barato, ele ia assistir Chaves no SBT. Exatamente, que também exibiu novelas. Na verdade, novelas que ele pegava da Televisa no México, né? Mas enfim, isso é outra história. Só para fechar aqui a questão dos canais, ele realmente rodou com todas as TVs praticamente do Brasil. Teve essa época de ouro que a gente vai falar mais daqui a pouco, que foi de 86 até 97, em que ele teve o comando da madrugada tanto no SBT quanto na Rede Manchete. Depois veio que é mais ou menos a derrocada, digamos assim, que não foi tão famoso, mas embora tenha sido digno de nota pelas iniciativas que ele teve. Se você assiste TV ainda, que pouca gente assiste, mas enfim, tem algumas pessoas que ainda assistem a TV, teve um programa, não sei se tem, porque eu realmente não assisto mais TV, e eu não tô mexendo melhor do que ninguém por causa disso, apenas tô dizendo uma coisa que realmente eu não vejo. Sim, somos dois. Tinha um programa no Fantástico, não sei se no, eu sei que era Globo, não sei se no Fantástico, não sei se no Globo Repórter, chamado Profissão Repórter, que é com Caco Barcelos. Sim. Diga-se por sinal, um puta profissional, um puta repórter, né? E escritor também, ele é muito bom. O Profissão Repórter do Caco Barcelos é claramente inspirado no Repórter Record, que foi, sim, uma iniciativa, um programa que ele criou de 97 a 2001 na Rede Record, né? Que é essa questão de você fazer a pauta, você dar mais ou menos um modus operandi de como um repórter, a profissão como é de verdade. Como é ser um repórter de campo? Como é fazer uma matéria? Como é fazer a correção de uma matéria, apurar os fatos, né? Então isso foi mais ou menos o que foi o Repórter Record nos idos de 97 até 2001. Ele volta, mais ou menos pegando um pouco da onda de saudosismo, porque realmente foi um hit o Comando da Madrugada, ele volta pra Bandeirantes. Nessa época não era mais Bandeirantes, era Band. Sim, isso foi em 2002, né? 2002 até 2007, e depois ele teve uma reformulação do programa, ainda continuou na mesma pegada, que se chamou Comando na Noite, né? De 2007 a 2008. Finalizando já, a gente já tá aí nos anos 2000, ele teve o Programa Goulart de Andrade, olha só como os nomes se repetem, teve o Programa Goulart de Andrade lá em 84 na Rede Record. Exatamente. E ele voltou pra Record, só que dessa vez a Record News, que acredito deve ser uma divisão da parte de TV a cabo, né? Ou então uma divisão regional da própria Record, não era a Record Nacional, que durou também pouquinho, um ano só. E finalmente o último programa dele, no caso, foi na TV Gazeta. Essa sim, uma TV bem underground mesmo. Underground não, bem de, digamos assim, segundo escalão, né, cara? Sim, porque sim. A gente tem as principais Rede Globo, Bandeirantes, SBT, que passam pro Brasil inteiro. TV Gazeta, vai lá, você bota um bombril, botava um bombril na época, na sua TV você pegava a TV Gazeta. Mas não é uma coisa que você liga a sua antena e vai pegar de boa. Que foi o Vem Comigo, olha o nome de repetindo de novo. O segundo programa dele na própria TV Gazeta em 83, 84 era Vem Comigo, e ele meio que fecha esse ciclo com um programa chamado Vem Comigo. Esse durou um pouquinho mais, não durou só um ano, foi de 2012 a 2016, ele bem velhinho já, né? É. Já sem força pra fazer as matérias e tal. Tinha muitas reprises das matérias que fizeram fama na época dos anos 80 e 90 na SBT e na Manchete. Mas como era de propriedade intelectual dele, então ele tinha direito sobre ela. Ele falava, ah, bota aí, um dia não tem pauta, bota aí uma reprise de alguma matéria foda que eu fiz aí. Enfim, acabou que durou de 2012 a 2016 e foi o final dele como apresentador da TV brasileira. É, morreu trabalhando, né? O programa durou até o falecimento dele, basicamente. Eu conheci o Andrade, na realidade, na TV Rio, quando ele estava fazendo, ele fazia parte do programa Preto no Branco. Mas aí ainda não tínhamos uma amizade, a amizade surgiu mais tarde, depois na Excelsior, em 1963, quando ele veio para fazer reportagem para o programa Brasil 63, que era apresentado pela Bibi Ferreira. Depois, em 1978, eu trouxe o Goulart para a TV Globo para fazer o programa da madrugada. Naquele momento, acho que, não me engano, se chamava Comando da Madrugada, Plantão da Madrugada, uma coisa desse tipo. Foi ali que nós nos tornamos mais próximos. Era um programa dele inteiro, foi ele que me propôs. Naquele momento ele estava me dizendo assim, eu quero fazer um programa que leve informação, mas que tenha verdade, que não seja apelativo, porque pode-se fazer qualquer coisa na televisão, desde que se faça com dignidade. Então, o Lá de Andrade, que é um jeito corajoso, dá a cara a tapa, ele falou assim, eu quero fazer um programa de informação, mas um programa de informação sem ser maquiada, informação crua, direto, e sem apelar. Eu vou tomar cuidado com isso, mas vou levar para o público aquilo que ele precisa, que é a informação verdadeira, sem transformar isso aí num show, sem dourar a pílula. Vamos lá para os hits da carreira do Goulart de Andrade, né, cara? No caso dele, praticamente todos estão no Comando da Madrugada. E as reportagens, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a reportagem mais que te impactou mais, cara? Eu não posso dizer boa, ruim, porque esses adjetivos não cabem muito pro Goulart, né, cara? Não era questão de... Não existe jornalismo bom ou ruim desde que seja jornalismo real. Mau jornalismo, imprensa marrom, é quando você está noticiando uma coisa que não existe, que é pré-fabricada, que é mal fabricada, uma fake news, o que quer que seja, uma coisa difamatória. Mas uma vez que ela mostre que ela seja factual e jornalisticamente real, não existe jornalismo ruim. E ele não tinha esse tipo de preceitos ou pudores, ele mostrava a vida como a vida era. Então, teve muitos, inclusive um xiste que não foi necessariamente um programa dele, mas o Goulart de Andrade, ele ficou conhecido, infamemente conhecido, por ter sido o primeiro repórter de televisão brasileiro a falar bunda na televisão, que na época que na época foi assim, um troço absurdo o que aconteceu, foi um escândalo social, por assim dizer. E ele foi repreendido pela televisão, eu acho que ele estava na Rede Record nessa época, e ele foi extremamente repreendido por causa disso. Naquela época não se podia falar bunda na televisão, e ele pensou muito a respeito, e quando teve o próximo programa dele, e isso eu soube dessa história, não por assistir o programa especificamente, mas por assistir muito tempo depois uma palestra dele falando sobre a carreira dele jornalística, e ele falando que no programa seguinte ele começou, só ele, com a câmera, falando bunda. Bunda. Bunda, com a boca cheia, assim, sabe? Que nem quando o José Wilker falou Filho da Puta no Bonitinha Mais Ordinária, lá, o filme do baseado no Nelson Rodrigues, ele falou bunda. Ele falou, eu falo bunda por quê? Porque na África havia uma tribo que era conhecida por seus membros terem nádegas protuberantes. Eles eram os bundas, porque eles ganharam apelido. Bunda ganhou esse apelido no Brasil devido a essa tribo que tinha nádegas protuberantes, desculpa. E por causa disso, quando veio para o Brasil, o Brasil colônia que veio, e essa palavra se espalhou, bunda acabou se tornando um sinônimo para nádegas protuberantes. Então, vocês me desculpem, isto não é um palavrão, e eu falo bunda, eu falo mil vezes bunda, quantas vezes bunda eu quiser, porque bunda eu posso falar que é historicamente correto. E foi um troço maravilhoso, cara. Caraca, muito bom. Mas a matéria, a reportagem que você lembra, é essa? Ele falando da bunda? Não, mas isso aí não foi matéria. Isso aí porque eu não vi a matéria, eu vi uma palestra dele falando sobre isso. Mas eu vi uma matéria uma vez, ele indo o submundo, se a gente... Que na verdade não é que seja submundo, isso acontecia aos olhos de quem quisesse ver. Mas é que acontecia fora das clínicas outorgadas ou das clínicas especiais nisso e tudo mais nos anos 80 o submundo underground dos travestis, das comunidades LGBT e tudo mais, da galera, principalmente na época ligada à prostituição, que fazia enxertos de silicone ilegais e clandestinos, sabe? Aquelas aplicações de silicone com seringa para deixar as maçãs do rosto mais protuberantes, para aumentar seios e tudo mais. E ele mostrava isso, não em hospitais, como deveria ser, mas assim, em casas extremamente sujas, em porões e tudo mais, onde os usuários, onde as pessoas que iam para levar essas aplicações aplicavam e eram aplicadas não por médico, mas uns aos outros que já tinham experiência e faziam aquilo sem qualquer condição de higiene, simplesmente porque eles não poderiam ir a uma clínica naquela época, porque eu nem sei se existia, mas porque eles não teriam dinheiro para custear e, no entanto, eles queriam, se sentiam bem com aquilo, gostavam daquilo, então eles aplicavam uns aos outros num esquema mais de comunidade, de auxílio mútuo, de saber o que fazer. Isso foi uma matéria que me impactou bastante, até porque eu era criança, quando eu vi aquilo, me ajudou a entender um pouco desse mundo do qual ninguém falava. Essa matéria eu lembro, recordo, foi um dos hits dele, realmente. Na verdade, o nome do programa era Goulart de Andrade e os Travestis. Que ele vai pra rua, literalmente, ele se traveste de mulher, né? Ele vira um travesti. E ele pede para as meninas, no caso, encararem ele como mais uma lá do grupinho para ele poder ver se ele pega um. Lógico, ele não pegou nenhum programa, que ele era horrível, ridículo, né? Ninguém quis pegar. Não sei. Mas não sei. Ele não. O que mostraram na câmera, pelo menos, que ele não pegou nada, só levou toco, né? Tem mercado para tudo nesse mundo. Dois pontos interessantes dessa matéria. Quando ele foi ver essa questão do silicone, que no caso, silicone industrial, aquele silicone que você bota no pneu do carro, os travecos eles colocavam no corpo, né, cara? Exatamente. E tem uma parte lá que o travesti, no caso, ele tá colocando no peito. Isso. E aí tinha o travesti que era o cliente, e tinha um travesti que já era um velho. Eu não sei como falar, bom, vamos dizer que seja uma velha. Uma velha trans aplicadora, assim. Exatamente. E ela falava, eu já faço isso há 10 anos e tal. E eu vou te mostrar como é que eu faço. E é tudo assim, cru. O cara mostrando. E como é que ele fazia? Ele enfiava uma agulha, sabe, tipo aquelas agulhas de crochê? Sim, sim. Furava por baixo do peito do camarada e ele botava uma tábua pequenininha, de mais ou menos 20 centímetros, no meio do peito dele. Pra quê? Justamente pra divisão. Isso. Porque se você encher o peito inteiro, fica igual um peito de pombo, sabe? Pra fazer a modelagem do seio como um seio separado do outro. E ele fala, ó, fica apertando aqui, apertando. Cara, é um negócio assim muito chocante, muito cru. Sim, e ele sim. Fala, e quantos mais ou menos mililitros? Tem gente que coloca o básico, que é 100, depois tem gente que pede 200, 300, já cheguei a colocar 500, ele falou. Isso. Coloca o peito na bunda. Isso e tal. E ele fala, mas é isso, é perigoso e tal. Eu falo, olha, sim, eu peço pra ele ficar falando, se tiver com dor de cabeça, me fala que eu paro, vai tomar uma água, não sei o quê. E a câmera mostrando, tipo, é que nem você fala, um local totalmente inóspito, sabe, assim, sujo. Que é uma coisa realmente mesmo de como essas pessoas faziam pra sobreviver, né? Muitas das mulheres trans, elas dependiam disso porque trabalhavam na prostituição e tudo mais, então... era um ambiente muito inóspito, muito ruim. Lembrando que essa matéria ainda teve o grande finale, que ele acabou sendo preso pela polícia. Que sim, sim, exatamente. Na época, a prostituição, né, era proibido. Ele pegou cana, foi pra delegacia. E na delegacia ele aprendeu os macetes de como se livrar de cana com os travestis. Um deles guardava... Isso já é uma lenda urbana que até é verdade. Dizem, é da Gillette? Né, verdade, né? Da Gillette, que eles guardam o travesti, ele guarda todo o travesti que se preze, pelo menos não sei se hoje em dia, né? Mas era correr a boca pequena, ele guarda uma Gillette na boca. Não sei como ele enfia o travesti. Um dizem que é por baixo do lábio, outros dizem que é no palato, enfim. Na verdade, nenhum dos dois. Eu lembro bem desse episódio. Eram aquelas Gillettes antigas, aquela de dois gumes, aquela chatinha, aquela do aparelho de barbear antigo. E elas colocavam dentro da boca entre as bochechas e a arcada dentária de forma reta, assim. Qual era o motivo disso? Primeiro, defesa, né? Que, querendo ou não, era um ambiente hostil. Ainda é, né? Mas... claro, né? E elas puxavam aquilo ali pra se proteger e qualquer, se desse qualquer bronca, elas guardavam de novo na boca e não pegavam nada. Então é que quando a polícia para, começa a revistar a boca deles, né? Isso. E outra que dizem que ele até fala isso no programa, mas não se sabe se é verdade, que uma delas falou pra ele que quando ele tá fazendo o programa, no caso, sexo oral, se o cara for violento, que ele pega tudo quanto é tipo exatamente. De gente. E bater, eles simplesmente fazem um... e cortam, né? Então... exatamente. É um negócio meio muito louco, né, cara? Enfim, ele foi preso com os travestis. E um desses travestis, que acho que ele tinha escondido bem a gilete na boca, ele puxou de volta, se cortou e melecou tudo de sangue. Começaram a arrumar uma briga. E o delegado tava puto da vida, no contador da maga, falou: libera esse bando de traveco daqui. E assim eles conseguiram se livrar da polícia, né? Eu ia falar justamente dessa, da gilete, que eu acho que me impactou mais ainda do que o lance do silicone, mas era muito legal, cara. Teve uma, não sei se é essa que você vai falar, que é do que ele foi entrevistar aquele famoso cardiologista brasileiro, Dr. Zerbini. Ah, não, eu soube dessa, mas não me ocorreu agora de falar assim, mas sim, teve. Ele entrevistou o Dr. Zerbini, já um senhor de idade na época, famoso por ter feito a primeira cirurgia cardíaca na América Latina, e papapá, não sei o que, ele conversando com o cara. E ele, como era um repórter que era muito... ele era fora dos padrões, né, aquelas perguntas formatadas e tal, ele ia falando mais ou menos o que dava na telha dele, fazendo as perguntas. Ele falou: doutor, eu tenho muita falta de ar. Só teria como ver o que eu tenho? Será que eu tenho um problema? Aí disse que o doutor Zerbini fez um exame nele e falou: meu amigo, você tá infartado. Tipo, como assim? Eu tô falando: não, você tá infarto? Tá com puta do infarto aí, cara. Você tem que se cuidar, velho. Tem... na verdade, se eu fosse o médico, eu mandava você pra sala de operação agora. E não é que filho da mãe para toda a gravação e fala: ah, beleza, papai, tá, beleza. A gente vai se operar agora e meu programa vai fumar essa porra toda. Então, pra vocês verem o nível de loucura do cara, o cara, ele foi operado e teve toda a operação dele, acho que de ponte de safena, ponte de safena, engano, exatamente. Toda documentada no programa dele, sendo que ele era a porra do paciente. Loucura, velho, loucura isso daí. Não, cara, maravilhoso. No início dos anos 90 também, ele fez uma entrevista que ficou lendária no Rio de Janeiro, que ele entrevistou a representante do Sindicato das Prostitutas do Rio de Janeiro, que era uma coisa que... por ser contra a lei até hoje, eles, as prostitutas e os prostitutos e tal, criaram um sindicato entre eles para garantir condições iguais de trabalho no Rio de Janeiro, principalmente entre lugares como Vila Mimosa e tudo mais, que são prostíbulos tradicionais, assim, seculares do Rio de Janeiro. E ele entrevistou ali como se entrevistasse qualquer outra pessoa, que não deixa de ser, é uma pessoa como outra qualquer, mas como se entrevistasse alguém um profissional, uma profissional, no caso que era uma mulher, sobre um sindicato normal, como seria um sindicato de metalúrgico, ou um sindicato de qualquer outra coisa que existisse. E foi uma coisa lendária, porque ninguém imaginava que debaixo das cobertas da sociedade havia esse tipo de organização ao ponto de ser sindicatos, os quais, mesmo não sendo reconhecidos ou outorgados ou recebendo a bênção do Estado, funcionavam para a comunidade a qual atendiam. E era muito legal isso. Quem é dessa época? Mas hoje em dia tá tudo na internet. Mas quem viveu um pouco dessa época, eu vivi bem pouco, né? Mas o pensador viveu mais, deve saber falar com mais propriedade. Existia um outro programa nessa época que não, digamos, rivalizava. Porque o Goulart realmente era imbatível. Supremo. Assim. Mas fazia também mais ou menos um contraponto com matérias tão ou até mais pesadas do que essa, que não sei se você lembra, o documento especial. Esse era da Manchete. Sim, o documento sim. Especial, que depois foi até satirizado pelo Hermes e Renato com o documento Trololó, que era um repórter, né? Ele era um âncora, apresentava o programa, mas ele não ia à rua. Quem ia à rua era uma equipe whatever qualquer, filmando e falando com os transeuntes e fazendo diversas matérias, né? Outra matéria muito famosa do Comando da Madrugada, cara, essa de 87, é Uma Noite no Carandiru. Puta merda, eu vi essa. Muito antes da questão do filme, que o filme é de 97, muito antes até do próprio massacre, né? Sim, sim. De toda essa questão dos presos e tal, e o Goulart foi, né? Passou um dia preso no Carandiru. E isso que eu acho foda, desculpa a palavra, cara, do repórter, que ele é de uma cepa que eu acho que não se fabrica mais. Ele falou: pô, como será isso? Eu vou montar. Não, acho que pergunta é só no suficiente. Eu vou viver isso. Tudo bem, não é uma coisa nova. Tem gente que na Europa fazia isso, na gringa, nos Estados Unidos fazia isso, beleza, mas no Brasil, sabe, com todo esse puritanismo e moralismo que a nossa sociedade tem, sempre teve e acho que sempre vai ter, seja para um lado ou para o outro, o cara falou, não, eu vou sentir na carne, que eu acho que a melhor maneira de eu saber transmitir isso para o meu público é eu realmente me botar no personagem. Ele fez uma operação, para falar sobre operação cardíaca, ele mesmo sofreu uma operação, ele foi um travesti por um dia e ele foi um preso por um dia em 87 no Carandiru para saber como era a rotina dos detentos. Aquilo foi terrível porque o Carandiru, depois do massacre, o Carandiru foi fechado, né? Aquilo não era uma prisão, aquilo era um matadouro em larga escala humano. O que eu acho mais impactante nessas matérias que ele fazia, dele viver o que ele demonstrava, dele sentir na carne, é que esse é um tipo de jornalismo que não é mais praticado e que demanda uma coragem absurda, porque não é uma coisa fácil você se sujeitar a isso. Você acha muito engraçado o Johnny Knoxville aceitar tomar arma de choque ou spray de pimenta na cara, manda o filho da puta passar a noite no Carandiru pra ver se ele aguenta. Ele pedia pra sair 15 minutos depois. É, uma coisa é você ficar fazendo palhaçada pra otário, outra coisa é você realmente botar aquilo na venta e assumir os riscos disso. Exatamente. Lembrando, ele não é vinculado a nenhuma TV grande. Assim, tipo, ele era TV, tudo bem, Manchete era uma TV grande, mas naquela época, que nem você falou no início, eram recursos paupérrimos. Era basicamente ele, um câmera e quando muito um cara do som do lado, e pronto, acabou. Cara, se eu pudesse fazer uma comparação, eu diria que ele era o Bear Grylls do jornalismo, assim. Era o cara que ia com o cameraman e o que fosse pra acontecer, ia acontecer, cara. Ele tinha que sobreviver a si mesmo, ao programa que ele fazia. É até interessante nessa reportagem do Carandiru, que ele, além de acompanhar todas as dificuldades dos presos e simplesmente reportar realmente o que acontecia na cadeia, ele também acompanhou a história de um presidiário que passou mais da metade da vida preso e foi solto no meio da reportagem. Ou seja, teve mesmo que um final num tom de esperança, né? Ou digamos assim que você pode dizer isso. Sim, sim. Que é do cara que praticamente passou toda a vida útil dele, ele saiu velho já da cadeia, mas porra, conseguiu sair, né? E é bem interessante por esse lado. Cara, muito legal mesmo. Teve a matéria que ele fez também, que ele exibiu a necrópsia do PC Farias, o Paulo César Farias, lembra? Puta, essa foi foda, cara. Caralho, velho. O Brasil é que nem dizem, né? O Brasil não é pra iniciantes, né, cara? Paulo César Farias, pra quem não conhece, né? Pra, sei lá, se algum cara mais novo que nasceu em 2000. Oi, Petros, tudo bom? Ou seja, a maioria, né? Tiver ouvindo agora, PC Farias foi o tesoureiro da campanha do Fernando Collor, o primeiro presidente sem pichado do Brasil e que saiu sobre diversas acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e outras cositas más. Enfim. Esse cara ele foi morto no maior estilo máfia. O PC Farias ele fugiu do país, ele ficou desaparecido no mundo. Um repórter, eu não me lembro agora qual foi o repórter, eu ia chutar o Caco Barcelos, mas ia ser de chutação porque você falou o nome dele há pouco, mas descobriu ele num hotel caríssimo no Oriente, nos Emirados Árabes, alguma coisa assim. Fez uma entrevista com ele, pouco tempo depois que ele voltou ao Brasil, ele foi morto assim. O cara foi literalmente queima de arquivo, porque o cara sabia todas as falcatruas de todo mundo. Sabia muita coisa. Até hoje as circunstâncias que ele foi morto não estão esclarecidas. E teve a tal da guerra dos dois, né? Dos dois caras que fizeram autópsia, né? Enfim. Um diz que estava certo, outro diz que estava errado. E até hoje que não se sabe o que aconteceu de verdade. Mas tá na cara que foi queima de arquivo. E o Goulart de Andrade, aproveitando essa bola quicando na área, pegou e em 11 de julho daquele ano, né, que morreu o Paulo César Farias, ele exibiu, né, na Rede Manchete, no caso, quando ele estava com o Comando da Madrugada na Rede Manchete, trechos da necrópsia do cadáver do cara, onde apresentava os órgãos do Paulo César Farias sendo removidos, né, e tal, todo o processo de necrópsia do cadáver do ex-tesoureiro do Fernando Collor, ou seja, coisas realmente chocantes. O cara foi um ícone, assim, para todo jornalista. Você, ouvinte, que é jornalista, que está se formando agora, cara, estuda a vida desse cara, a obra desse cara, porque o cara levou o jornalismo à condição realmente de verdade. Nível. Que a gente espera que o jornalismo tenha, né? Principalmente num tempo como hoje, em que o jornalismo cru e seco de reportar as matérias, de reportar a vida como a vida é tão mascarado, às vezes por ideologias ou tendências partidárias e tudo mais, ele mostrava as coisas secas, tapa na cara do jeito que são, e o povo tinha que engolir porque aquela era a verdade que ninguém falava a respeito fora daquilo, né? Não era tendencioso, era simplesmente o que estava acontecendo. É, às vezes ele dava uma quebrada nesses temas muito pesados, né? Porra, travestis e tal, noite no Carandiru, não sei o que mais lá. E ele ia pra coisas um pouco mais inusitadas. Por exemplo, ele fez uma matéria sobre discos voadores. Verdade, verdade. Foi entrevistar os ufólogos, né? E o que é legal nessa matéria é que você percebe, não sei se é um produto da época, essa matéria é de 86. Mas ele tinha um jeito muito canastrão de falar, cara. Ele chegava assim, mas fulano de tal... Existe ou não existe? Etezinho verde. Não. E o cara todo empolado, falando: não, veja bem, existem diversas raças, os greys. Os greys, os greens, os de olhos, a cabeça. Mas isso aí é verdade ou não é? Então, só que ele tinha esse jeito meio despojado, meio cafajeste de falar. Mas a matéria era bem montada, cara. Tipo, dava. Sim, não era tipo aquelas matérias do History que você. Conclusão. É plausível, né? Ele chegava a um ponto final. Ele tinha esse jeito despojado de falar, como você mesmo falou. Ele não era incidental. Ele falava desse jeito para que a pessoa que ele entrevistasse, que normalmente não era alguém que você via no noticiário sendo entrevistado a esmo por aí, para que a pessoa não se intimidasse pelo tom muito formal que uma entrevista teria. Então ele usava esse jeito despojado dele justamente para fazer a pessoa se soltar, para falar a linguagem da rua e a pessoa se sentir não como se estivesse sendo entrevistado ou estivesse numa matéria de televisão, mas para a pessoa sentir como se estivesse num papo informal e assim se soltasse mais nas respostas. E essa matéria do Descobridoras foi uma coisa um pouco mais leve, né, entre aspas, porque ele faz uma matéria interessante. Ele fez muita coisa, ele cobriu muito o lance das tribos urbanas, ele cobriu os punks de São Paulo, ele cobriu os góticos, que na época não eram góticos, eram chamados de darks, que se arrastavam pela noite vestidos de preto, mesmo num calor insuportável do verão. Ele cobriu assim, ele cobria as minorias, por assim dizer. Ele mostrava terreiro de samba, terreiro de umbanda, cara. Sim, eu lembro dessa do candomblé também é muito boa. Muito bom. Todas essas matérias que a gente tá falando aqui vão estar logicamente linkadas, as principais aí no post. Tem uma que eu lembro, logo no início da epidemia, 87, 88, da AIDS. Sim, sim. Que ele foi entrevistar as pessoas portadoras do vírus, né? E nossa, você vê o desespero, porque era realmente uma sentença de morte. Hoje em dia é uma doença que tá, digamos, entre aspas, sob controle. Tem coquetel, tem a pílula que você toma, você pode, né? Enfim, tem uma série de medidas de profilaxia que você pode se prevenir e tal. Fora camisinha e tal. Na época, não tinha nada. Nada. Tipo, pegou, meu amigo. É coisa de... Dependendo de como tiver seu sistema imunológico, é coisa de meses ou de semanas você vai morrer. É, na época, isso foi... O programa dele foi muito importante justamente por causa do preconceito na época, que nem tratava a AIDS como uma doença incurável com o peso que tinha. A AIDS era considerada pela sociedade, entre aspas, benéfica, brasileira e mundial, como a epidemia gay, que era um troço extremamente preconceituoso, eles focando naquele lance de grupo de risco, na verdade não havia a mentalidade que a gente tem hoje de não haver grupo de risco, e sim comportamento de risco. O foco mesmo, os grandes hits dele eram essas matérias mais contundentes, que mostravam, como diria o Alborguete, o lado negro da sociedade, né? o lado da verdade da sociedade brasileira. Eu lembro de uma última aqui, só pra citar bem por alto, que ele fez com os garotos da FEBEM, em 86, né? Que ele visitou uma unidade da FEBEM, né? Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, pra mostrar o que acontecia, qual era a realidade das crianças que eram marginalizadas ou abandonadas lá. E ele mostrava de tudo, cara. Desde negro que abandonava, tacava o filho lá na porta e ia embora, até os famigerados meninos de rua, né? Que acabavam se perdendo às vezes, né? Indo por outros caminhos. E é um tipo de, que nem a gente falou todo o programa, é um tipo de jornalismo que infelizmente não existe mais. Ou se existe, não tem nunca, eu não vejo nenhuma TV grande, tudo bem que eu não assisto TV, mas essas coisas acabam reverberando pra internet, porque hoje em dia TV e internet estão praticamente virando a mesma coisa. Você não vê um programa desse, ou no YouTube, ou numa grande rede de televisão. Eu sempre tratei o Goulart de Andrade como ídolo. Eu sempre fui fã do Goulart de Andrade. Trabalhei com ele na Rede Record de televisão, trabalhei com ele aqui na Rede Bandeirantes, e ele sempre me tratou com muito carinho. E talvez tenha sido um dos maiores repórteres de todos os tempos, um cara que fazia reportagens no Comando da Madrugada, que eram reportagens fantásticas, reportagens incríveis, dignas de serem acompanhadas, repetidas, imitadas, como foram, né? Goulart, um dia, acho que sofreu um ataque no coração, teve que operar o coração, ele mesmo fez a reportagem. Uma coisa assim, fora do comum. O Goulart foi o primeiro a se vestir de palhaço e simular ali o que era um palhaço e passar as impressões do que é. Pulou de paraquedas, fez tudo. Esse senhor que está aqui, né, morreu com 83 anos de idade, aproveitou muito bem a vida, sempre foi um cara que soube aproveitar a vida, sempre foi um cara feliz e sempre foi uma referência para mim e para os jornalistas da nossa época e para toda a televisão brasileira. O Vem Comigo do Goulart ficou conhecidíssimo no país inteiro. Muita gente imitou, inclusive, o Vem Comigo. Eu vejo um problema muito grande com o jornalismo, não só brasileiro, mundial, que é o jornalismo verdade, o jornalismo seco, puro e cru, do jeito que o Goulart de Andrade fazia, e o jornalismo como vendido hoje, porque a informação está tão disseminada, tão diluída pela internet, o jornalismo, tudo bem, jornalismo é um meio de comunicação, e como meio de comunicação, é um produto, mas a balança pesou mais para o lado do produto do que do conteúdo. Então, enquanto o Goulart de Andrade era totalmente conteúdo e o que você via, às vezes, era risco você considerar como produto porque não era uma coisa necessariamente vendável, apesar de atrair gente pra caralho, hoje em dia acontece o oposto. Hoje em dia você tem um jornalismo que é puramente vendável pela beleza, ou pela escolha das palavras, ou pelos pudores de se mostrar isso ou aquilo, mas que fica mascarado justamente da verdade que ele deveria demonstrar pura e simples do jeito que ele fazia e não acontece mais. Eu sinto essa falta no jornalismo hoje em dia. Eu fico pensando como seria o Goulart de Andrade hoje em dia, se existisse ele com ímpeto da juventude, ou digamos da meia-idade dele, quando ele estava no auge, nos dias atuais. Será que ele teria toda a liberdade para fazer as matérias do jeito que ele fez? Olha, será que ele teria o mesmo impacto que ele teve, ou será que a gente está tão cínico que a gente ia chamar o cara de partidário, de, enfim, de um monte de coisas que hoje em dia a gente acaba criando rótulos para tudo? Olha, eu acho que as duas coisas. Eu acho que ele ia ser ia receber etiquetas de partidário, de isso, de aquilo, quaisquer que fossem elas, para quaisquer lados que puxassem. E eu acho também que ele não se deteria por causa disso, porque a gente está vendo um homem, uma pessoa que, independente, como você disse, né, ele passou por tantas redes de televisão, tantas versões do programa dele, e ele foi fiel ao que ele queria mostrar, porque você nota pela carreira dele que ele nasceu para fazer aquilo, e ele abraçou aquilo completamente. Eu duvido que isso teria freado Goulart de Andrade de fazer o que ele fazia. Talvez não tivesse tantas visualizações, talvez ele não tivesse uma audiência tão grande. Porque a gente estava falando mais cedo sobre a escola que ele criou, mas apesar de muita gente endeusar Alborguete, Gil Gomes e similares por causa do jeito grosso e troncho que faziam para levar as coisas, mas na verdade as matérias mostradas não tinham o mesmo conteúdo que o Goulart de Andrade mostrava. As coisas desses programas, elas eram muito baseadas na aberração do apresentador em si do que no conteúdo das matérias mostradas. Você ia para ver o apresentador surtando e não para ver a matéria em si. O Goulart, ele fazia o exato oposto. Ele tinha os bordões dele, ele tinha os posicionamentos, o jeito dele de falar, mas você ficava ligado na matéria pela matéria em si. E não dava para fugir daquela verdade. É porque ele era, de fato, um jornalista, um repórter de verdade. Porque esses caras, muitas vezes, eles vendem sensacionalismo. Exato, então, exatamente. Quando eles vendem sensacionalismo, é o show match. É o quem grita mais alto, quem faz a coisa mais bizarra. E isso tá bem longe do que o Goulart fazia. O Goulart tinha algumas frases, né, algumas interessantes, que ele, além do clássico bordão "Vem comigo", que imortalizou ele como repórter, teve também que ele falava assim, ele dizia que o espectador é mórbido. Quando perguntavam pra ele, porra, mas você vai essas matérias que na época diziam, ah, essas matérias são todas, sei lá, mórbidas, de mau gosto, não são coisas pra ver na televisão. Ele falava, cara, o espectador é mórbido. Tanto que tragédia da Ibope na TV. E ele provava por A mais B. Ele falava, ó, pega o jornal, qual é o seu jornal? As matérias que dão mais Ibope, mas vendo, é assassinato, é chacina, é matou, não sei o que, tal, tal, tal. Então ele, sabendo mais ou menos de como é essa questão do espectador, ele logicamente moldava um pouco o foco da matéria, mas dentro desse assunto ele fazia jornalismo de verdade. Eu nunca vou deixar de recomendar para todas as pessoas, porque foi um livro que mudou a minha vida, e você vai entender já já porque que eu tô falando isso, o livro do Muniz Sodré. Ouvintes, para quem conseguir botar a mão nesse livro, compre, pegue num sebo, leia, porque é fantástico, é um livro curtinho, você lê numa cagada e é maravilhoso, que se chama A Comunicação do Grotesco, que mostra, tintim por tintim, por que a aberração, a grotesquidão da vida se torna notícia, não só no Brasil, mas no mundo, e como isso é o que fomenta o jornalismo, não as notícias de coisas que você já sabe, mas daquilo que você sequer imaginava que poderia ter visto ou enfiado goela dentro para você que achava que o mundo era bonzinho e tudo mais. Que o grotesco, o aberrante da vida é o que é notícia, porque o resto já é banalidade, e se é banalidade não é notícia. Ele também falava, abre aspas, eu não tenho preconceito, transito por todas as tribos e falo com todas as línguas. Essa frase ele falou na época em que ele fez aquela matéria com os travestis, né? Maravilhoso. Ele também fala, numa outra matéria, quando ele, questionado em alguma entrevista, por que ele fazia isso, ele falava, eu descobri que havia um mundo a ser explorado e quebrei os padrões da época. É que é justamente sobre tudo isso que a gente estava falando. Ele tinha alguns quadros no programa, nas diversas edições que teve do Comando da Madrugada, que ele, um quadro chamado No Pelo do Lobo, que ele assumiu uma profissão. Então ele já foi bombeiro, comandante de navio. Teve uma que eu não esqueço nunca. Limpador de esgoto. Limpador de esgoto, exatamente. Teve uma que foi uma das últimas que eu vi, inclusive. Ele foi para ser pescador de tubarão no litoral paulista. Caralho. Que ele disse que só dava para ser pescador de tubarão no litoral paulista porque tinha uma comunidade japonesa. Os japoneses são famosos, né, por serem grandes pescadores de animais de grande porte, de tubarão e de baleia. Eles têm todo um mercado para barbatana de tubarão, né, que é um considerado afrodisíaco, prolongador da vida e tal. Ele foi num desses navios, cara. O nome do navio era Toshimaru. Eu nunca esqueço o nome do navio. E ele foi pescar tubarão, tipo, passando das águas nacionais, que não podia, era proibido na época, ele foi para águas internacionais, né, do Atlântico. E ele mostra tudo como era pescando, ele mostrando a isca, que era uma coisa podre. Cara, uma parada tão foda, velho. Tipo, beleza, tem um Globo Repórter que faz isso, mas Globo Repórter, porra. Ou ele pega a matéria pronta do Nat Geo, ou ele pega uma série de coisas feitas, se eu bota algum babaca ficar narrando lá. Eu não via o cara indo lá. Teve, pra ser sincero, teve alguns Globo Repórter, não ser tão justo, teve alguns Globo Repórter como realmente o repórter foi lá pro meio da parada e fez alguma coisa. Mas ele era toda a época, todo pau pra toda obra. Toda a matéria que tinha em loco, ele ia, ele batava a cara. E ele já velho, bicho, ele já coroa, não tava nem aí, ele ia mesmo. Pois é, é a visão de um profissional que ele amava realmente sua profissão. Que eu não consigo imaginar, assim. Talvez para fazê-lo falecer mais cedo teria sido o desgosto de botar ele amarrado numa mesa, trabalhando com burocracia ou alguma coisa assim. Porque o que ele gostava realmente era de sair e enfrentar a vida de peito aberto, assim, mostrar o que viesse pela frente sem ensaio, sem programação. Ele ia e, porra, o que der a gente vai usar e assim vai. E eu fico pensando que já no final da vida ele falava, ele já estava criticando, né, a questão da TV ter se vendido como, não como veículo, ter se prostituído, nas palavras dele, como veículo, se vendendo para igreja, para pastores, enfim. Nossa. Né? Que é uma visão até, tudo bem, né, ele tem razão durante uma parte, mas a TV, como qualquer outro meio de comunicação, é um produto. Né? E acaba que muitas vezes ele teve uma visão de um certo tipo de produto, ele teve um certo tipo de liberdade que, com o passar do tempo, de repente, com o aval de um novo, neopoliticamente correto, de repente não seria mais aceitado. Mas ele era, do ponto de vista do jornalismo, ele falava muito assim: esse veículo não foi feito para isso, é um veículo de informação. Ou seja, ele ainda tinha na raiz da coisa toda a informação. Eu não vejo nem que a TV não fosse produto ou coisa assim. É que antes de se tornar tão polarizado o mundo quanto ele está agora, quer dizer, o mundo sempre foi polarizado dessa forma, apenas naquela época não havia internet para exacerbar essa polarização ao nível alarmante que está hoje em dia. Mas os meios de comunicação, as televisões, os jornais, o que quer que fosse, por mais que elas tivessem uma tendência em seu núcleo e de serem produtos, sim, vendáveis, sim, necessitando de patrocínio, de dinheiro e tudo mais, sim, elas ainda davam autonomia a seus profissionais dedicados de mostrarem dentro do que podiam e exacerbarem isso até onde poderiam ir. E hoje em dia, isso está muito vetado, não se consegue mais, não necessariamente por causa do politicamente correto, mas sim porque a TV, tendo caído cada vez mais em desuso, precisa ser vendável, e vendável acima de conteúdo, acima de lucro, e por causa disso acaba podando a liberdade dos profissionais de mostrarem aquilo que eles deveriam ser livres para mostrar, para exercer suas profissões. Bom, que nem a gente falou, o cara sem parar desde 78 trabalhando com televisão até 2016, o ano que ele morreu, ou seja, ele morreu trabalhando. Morreu no dia 23 de agosto de 2016, depois de um agravamento na doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Ele deixou a esposa, 3 filhos, 3 netos e 1 bisneta. E, enfim, o legado do cara, na minha opinião, é gigante. Sabe? Imensurável. Apesar da gente não ver muitas pessoas seguindo a escola, ou até se inspirando, mas fazendo do jeito delas, a gente pode citar, que nem você falou, Gil Gomes. Tem alguns youtubers novos aí, tem um youtuber do History agora, eu vi o canal dele outro dia, muito bom, cara, que a matéria do desse repórter era sobre sincretismo religioso. Uhum. Então ele foi na igreja, foi no terreiro de candomblé, foi numa casa de Wicca, sabe, todo com o intuitivo dele, que ele falava assim: cara, eu quero ganhar dinheiro, como é que eu faço pra ganhar dinheiro? Ele foi fazer um trabalho no candomblé, no terreiro de Wicca ele foi fazer umas magias, ele foi se confessar com o padre. Essas coisas assim que acabaram ficando pra posteridade, que é totalmente escola do Goulart de Andrade. Logicamente, sim. muito menos roots, digamos assim, muito menos incisivo, muito menos forte. Bem ali por leve, mas deixou seu legado. Embora não haja mais Goulart de Andrade, ele se tornou um molde, uma pedra fundamental de jornalismo que muita gente copia até hoje, sem saber às vezes que está copiando, porque a memória do povo é muito curta, e esse tipo de ícone, de pessoa que realmente fez a diferença, acaba se diluindo no fluxo de informações. Mas ele realmente foi escola, foi professor para muita, muita, muita gente, e vai continuar sendo. Goulart de Andrade, o que é a vida? É o espaço entre nascer e morrer. Chegamos ao fim de mais um Avatares Brasileiros, essa série que a gente está desenterrando aos pouquinhos. Tem vários personagens para a gente falar, basicamente sobre legado, histórias, profissões, o que foi que essas pessoas fizeram no Brasil e que marcaram a época, ou ficaram pelo menos na lembrança da gente. Pensador Louco, muito obrigado por ter aceitado o convite. Deixe suas considerações finais e onde é que a gente pode encontrar o seu trabalho. Eu é que tenho a agradecer sempre, todas as vezes que eu tive aqui, eu me senti maravilhado assim, de poder falar principalmente de uma coisa que também é uma paixão minha, que é falar de pessoas, de situações, de conteúdos que, por um desânimo, desapego pela história do Brasil e do mundo, muitas pessoas podem não conhecer, e não deixar justamente o legado dessas pessoas morrerem, seja isso pessoas ou jornalistas como Goulart de Andrade, ou músicas, ou bandas, ou filmes, ou o que quer que seja, que eu acho que é a minha missão, por mais que eu não seja tão bem sucedido nela, de trazer à tona aquilo também que não é visto. E, cara, sempre que precisar de mim, estarei aqui. E, ouvinte, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho na podosfera, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco. Vocês encontram isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com, onde vocês vão encontrar podcast falando sobre músicas que possivelmente você nunca ouviu, filmes que talvez nunca tenham sido lançados no Brasil e valem a pena assistir, audiodramas de autores em ascensão e algumas outras doideiras de podcasters drogados, soltos, com microfone na mão, que é um horror. Ok, então, agradeço a todo mundo que escutou até aqui, muito obrigado, até daqui a 15 dias, se tudo der certo. Eu sempre falo isso, né, porque a gente está passando os 15 dias, mas é de praxe para o encerramento do podcast. Valeu para todo mundo, até mais, tchau, tchau. Valeu. Este episódio foi editado por Sebs, do Podcasters de Aluguel. Procure a gente em @alugapods.